de te acertar. Acabar com a sua vida, caso atente despedida. Um sofrimento doentio para sua família. Meu irmão, fique ligeiro com a bala perdida. Ela vai para lá e vem para cá. Nunca sabe quando e onde ela pode te acertar. Mas eu sei que se acertar, boa coisa não vai dar. Pra causar constrangimento, também muito sofrimento. Se acertar em sua mente, meu irmão, eu lamento. Vai ser mais um para aumentar o número das estatísticas. Isso que o sistema quer, acabar com a sua vida. Infelizmente a violência toma conta do Brasil. Onde já se viu, moleque menor de idade carregando um fuzil. Com o pente carregado, com o dedo engatilhado. Preparado pra meter bala pra tudo quanto é lado. Nem se preocupa com destino que a bala irá chegar. Matando gente inocente, onde isso vai parar? Meu irmão, eu te peço pra se raciocinar, pra se conscientizar. Chega de bala perdida, destruindo tantas vidas. Será que matar os outros é a melhor saída? Já não chega, a polícia maldita que nem repara, que está tirando a vida do povo. Bala a bala, mete bala para frente, também para trás. Pra ganhar o seu dinheiro, mata mais e sempre mais. Interessa se é pobre ou se é trabalhador. Matam gente inocente, gente simples com amor. Com vontade de viver, esperança pra vencer. Aí vem a bala perdida e leva a sua vida. Bala não é de destino, aqui não tem dúvida. Cuidado com a bala, sem direção ela destrói sua vida. Um abraço, meu irmão. Bala não é de destino, aqui não tem dúvida. Cuidado com a bala, sem direção ela destrói sua vida. Um abraço, meu irmão. Bala não é de destino, aqui não tem dúvida. Cuidado com a bala sem direção. Policial incompetente, descarrega seu pente. Mete bala no primeiro que atravessa em sua frente. Não está preocupado, se é inocente ou culpado. Pra esse gambé cuzão, fosse mais um drogado. Um sujeito qualquer que vivesse jogado, largado na rua, no esquecimento. Eu te peço, meu Deus, me escute um momento. Será que esse irmão que foi para o caixão, que foi pra sete palmos abaixo do chão, será trabalhador ou um pai de família? Se fazia correria do dia a dia, mais um mano inocente que morreu de repente das mãos de um porco fardado que acertou em sua mente, em sua mente. Bala não é de destino, aqui não tem dúvida. Cuidado com a bala sem direção, ela destrói sua vida. Um abraço, meu irmão. Bala não é de destino, aqui não tem dúvida. Cuidado com a bala sem direção, ela destrói sua vida. Um abraço, meu irmão. Bala não é de destino, aqui não tem dúvida. Cuidado com a bala sem direção. A bala não é de festim, aqui não tem dublê, aqui não é novelinha que você vê na TV. A bala aqui é de verdade, ela mata sem piedade. O que você vê é sangue, não extrato de tomate, meu irmão. Realidade tá aí pra você ver. Chega de ver porcaria que passa na sua TV. Se você vacilar, a bala vai te acertar. Acabar com a sua vida, ela vai te matar. Ela faz bang bang, ela faz clack boom. Ela invade a sua mente igual tiro de doutor. Bala não é de destino, aqui não tem dúvida. Cuidado com a bala sem direção, ela destrói sua vida. Um abraço, meu irmão. Bala não é de destino, aqui não tem dúvida. Cuidado com a bala sem direção, ela destrói sua vida. Um abraço, meu irmão. Bala não é de destino, aqui não tem dúvida. Cuidado com a bala sem direção. Quem dorme no ponto, jacaré abraça. Meu irmão, se liga então, preste atenção. Cuidado com a bala sem direção, ela destrói sua vida. Um abraço, meu irmão. Aqui não tem dúvida. Cuidado com a bala sem direção. Bala não é de destino, aqui não tem dúvida. Ela destrói sua vida. Um abraço, meu irmão. Bala não é de destino, aqui não tem dúvida. Cuidado com a bala sem direção. Bala não é de destino, aqui não tem dúvida. Ela destrói sua vida. Um abraço, meu irmão. Da polícia, não!